Adrian 01 no Compro Nordeste, tem nível de colagina presente, vento 070 graus, 0 menor. Guardião 06, prossiga em regra de voos visuais, frequência livre para coordenação e pouso, Guardião 06. Guardião 01, fora do solo. Região 01, decola 231, controle de buraquinho, controle 120, decimal 8. 1208, grato, 01. Controle Salvador, bom dia, o Guardião 01. Região 01, mantém regras visuais, reporte para o regresso na escuta, Guardião 01. Reportará para o regresso, Guardião 01, bom dia. Voo 922, adicione a identificação desse mantém 050, Autorizando, chegada, Mariguás, procedimento do LS X-Ray, ajuste no 013, igual no 922. Né, 6225, acendo a identificação, desse mantenha 4000, ajuste no 013, ajuste, guarde procedimento LS, X-ray, bicho no 0, Chané 6225. Salvador, muito bom dia, Azul 42, 34. 234, bom dia, informação em curso, é a Golf, está pronto para a cópia? Temos a Golf, pronto para a cópia, repito, repetição. 4234, autorizado Salvador para Recife, nível autorizado é o 370 via Upper Whisky 58, decola da pista 1-0 com primeira curva esquerda, saída pouca, transição Caju. Transponder 5434 e controle na frequência 120.8. Autorizado, repito, o de controle 70 já é pelo visto de coisa. Decola na pista 1-0, será por esquerda, saída pouca, transição caiu. Aciona 5434, controle em 120.80. O azul 4234, posição 3. 4234, na posição 3, reporte para o posicionamento, cotejamento correto. Reportará com a 4234. Papa Romeo Índia November Alpha, prossiga, informação em curso é a Golf. Dia November Alpha, confirmando, irá prosseguir sobrevoo local a, até quantas milhas? Índia de November Alpha, aguarde um minuto para colocar. November Alpha está pronto para cópia? November Alpha autorizado Salvador para Salvador, mantendo um nome ao pés no corredor pode decolar da pista no 7 com primeira curva à esquerda, transponder é 01 no 71, o controle da frequência 120 decimal 8. Engenheiro November Alpha, confirme aí pessoas a bordo. November Alpha, cotejamento correto para acionamento e táxi, chamará a torre na frequência 198.95, altímetro 10.13. 922, após etapa, desse manter 2000, autorizado final LS, gol no 922. No 922, após etapa, desse manter 2000, autorizado final LS. Após o TAP, desce para 2000, autorizado LS, gol, gol no 922. Forma Índia November Alpha, bom dia. Livre sua pata para táxi. Diga 4106. Pode falar o local que eu conheço praticamente o Salvador inteiro. Enfim, mantenha a regra de voo visuais. Reposte aí próxima Arembep, Guardião 06. M6225, desse mantém o tipo de 3000. Vendido numeral, autorizado táxi até o hotel, repete para ingresso. Localizador, Golo 922. Complexo Finaria, chame Torre 118, decimal 95. Torre 7895, Golo 922, bom trabalho, até daqui a pouco. É. Finaria 6225, decimal 62, vou autorizar o Finaria. 2000, Chanel, Adore. Gente, reposte mais próximo, Guardião 06. Debatido. Oi, Salvador, muito bom dia, Golo 922, estabilizado LX, LX, Repito, Nazar. Golo 922, bom dia, continua a aproximação, pode iniciar no Baixada e Travado, do Esquadrão. Confirma, Golo 922. Você pode iniciar no Baixada e Travado, Golo 1922. Repórter, Golo 922. Zona externa, baixado travado, Gol 1922. Gol 1922, livre pouso, pistão no zero, vento 080 graus, 109. Livre pouso, pistão no zero, Gol 922. Quando eu sou com o repito, só o repórter de ataque. Channel 6225, complete final LSM, torre 118.95, é o número 2 na aproximação. 1895, Channel 6225. Salvador, bom dia, Channel 6225. Channel 6225, bom dia, repete iniciando o machado e travado. Sim, Montana, 6225. Sim, baixar, checar, Channel 6225. Gente, é o segundo, continue aguardando que está livre. Alco aeródromo, 30 segundos de buraquinho, Guardião 06. Torre 118.95, bom pouso. Obrigado. Torre, Guardião 06. Linha November Alpha, autorizada ali, mantendo 17. Torre, é o Guardião 06. Prossiga. Tá aqui no través de buraquinho, já livrando a litoral, o litoral, fazer o setor norte aí da torre pra pouso no Graé. Reporte na final da 1706, aguardando o final do Graé. Afirmativo, vou chamar na final da 17 aguardando o Graé. Solo 53, livre à direita, solo 121, décima 9. Direita, solo 219, 6225, livre pouso, pistão no 0, vento 050 graus, solo 059. Livre pouso, pistão no 0, chanel 625. Minha Alfa, reporte antes do gerente. Informa que irá aguardar a liberação do seu gate. É o 06 e a aeronave que está ocupando o mesmo está iniciando o pushback. Correção, finalizando o pushback. Ciente, autorizado o táxi de Alfa, antes da Juliette aguardando o gate, bom, 922. O 304 desse mantém a 4000, ajuste 1013, autorizado de chegada bom. Aguarde o procedimento ILS X-Ray. Frequência 1-1-8, decimal 9, 5, altimetra 1-0-9-3. E mantendo a 17, em dia 9, grau. M63, bom dia, sua identificação, desse tem mantendo a altitude de 5000, ajuste 1-0-1-3 na chegada ponta, agora de procedimento ILS X-Ray. 7 para prosseguir direto para o Graé. Autorizado, reporte nacional para o Graé, só não interfira com a decolagem do Índia November Alpha. Bem, mas eu estou visual, cruzando o eixo da 97, já na final para o Graé, chamaria no solo, controlado, está autorizado. Reporte no solo, uma centena das notas. Gente. 6255 ao 55, solo 219. 219, 6285. Índia November Alpha, decolagem autorizada da 17, uma centena. 080 graus, 10 notas. No 79, cotejamento correto, no ponto 11, chame pronto para puxar o acionamento. Salve Salvador, o Xené 625, bom dia. Senha 225, bom dia, autorizado táxi via Alfa, reporte correção Alfa Juliette para o GIF 01, no ponto principal. Alto de 10 para 01 na principal, Chiré 625. Bom, no 922, autorizado, reautorizado o táxi via Alfa Juliette para o gate 06. Alfa Juliette para 06 agora, no 922. Espera, cabeça 0. O 1897 ali, mantém cabeça no 0. Mantém no 0, 1897. 07, obrigado. Solo 57, frequência livre. Solo Salvador, azul 4234, posição 3, pushback e planeta. Azul 4234, em coordenação com a equipe de solo, após a passagem do Fokker 100 da Avianca, sua retaguarda, reporte para táxi. Coordenação, após a passagem do Fokker 100 da Avianca, autorizado, reportará para o táxi, azul 4234. Emeralda decolada 58, condições de cruzar o campo na parte média da pista 1-0? Afirmativa, cruzar o ponto médio e ir no lateral. Emeralda autorizado o cruzamento do campo, mantendo na escuta. Gente, autorizado o cruzamento, manterá na escuta o Índio November Alpha. Controle 1208, Índia Número Alfa. 1208, Índia Número Alfa.